Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos assistindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E, na realidade, o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. E isso é verdade, em vários lugares recebemos comunicações, né? A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, uma linda manhã, aqui eu estou vendo pela janela do outono brasileiro. Da minha janela eu vejo o Parque dos Ipês, com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste. Estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos e que nós possamos, nesse dia, aproveitar nessa hora e meia e dialogarmos bastante para que possamos ampliar a compreensão de Deus, do universo e de nós. Que todos nós possamos aproveitar bastante essa hora e meia que passaremos juntos. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Geraldo e Luiz. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá, hoje nossa missão, falar de Deus em nossas vidas não é fácil, né? Mas vamos lá, vamos tentar quebrar um pouco esse assunto, trazendo luz junto com o Espiritismo, né, meu amigo Geraldo? Exatamente. Eu tive o mesmo pensamento, Alain, quando eu comecei a ler o texto da Gênesis, né? Você se vê um bichinho pequenininho tentando entender a soberana inteligência. É muita arrogância, mas o que a gente vai expor aqui são as nossas humildes opiniões, Luiz, Alain, tentar reproduzir o que o Kardec pensou. Então, a gente sempre fala com muito cuidado para que não saia da linha de Kardec, do Evangelho de Jesus. Muito bem, e o programa de hoje, ao ler o texto, você vai formando uma imagem assim: é Deus em nossas vidas. Foi por isso que eu sugeri ao Alain, Luiz, colocou o título do programa Deus em nossas vidas. E eu escrevi o seguinte, como se fosse uma pequena introdução: quase sempre a criatura humana utiliza a métrica dos sentidos físicos para tentar compreender o que está além das fronteiras terrenas. A intuição e a inspiração são recursos esquecidos ou pouco utilizados. Aos poucos, os recursos do espírito serão descobertos e utilizados com mais frequência, descortinando uma nova era para a humanidade. Passaremos do estágio doloroso de provas e expiações para o degrau mais pacífico da regeneração. Um movimento para cima dessa grande nave flutuante chamada Terra. Muito bem, meus amigos, e dessa maneira vamos começar o programa Visão Espírita. Eu li umas três vezes o texto de Kardec, todas as vezes que a gente lê, eu gosto de formar imagens na cabeça e tentar puxar do fonte viva algo que fique próximo do que Kardec está falando. Eu selecionei hoje, no livro Fonte Viva, maravilhoso, o capítulo 104. E o capítulo 104, Diante da Multidão, tem uma frase selecionada por Emmanuel, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu um monte. E o Emmanuel assim escreveu: procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la ao seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem, prejudicado pela ignorância, que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos, melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as palavras sagradas, Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Luiz. Vamos chover no molhado, né? De novo, Emmanuel, maravilhoso, né? Esclarecedor. E essa lição é muito ampla, né? As reflexões que eu faço sobre essa lição e o que nós fazemos, né? O nosso programa, eu diria que eu estou muito satisfeito, porque o que, que nós fazemos diante da multidão espírita? Nós temos no Espiritismo aqueles que estudam a doutrina, os médiuns, os dirigentes de casa espírita, que seriam mais ou menos aquilo que na sociedade são os políticos e etc., né? E uma casa espírita que não estuda, os médiuns, os dirigentes, fazem o que querem. Eles implantam mistério, eles conduzem conceitos, eles implantam aquilo que eles acham que é, né? O espiritismo, a moda da casa. E nós estamos aí há 22 anos educando o público espírita, remetendo-os aos livros. Então, nós estamos fazendo exatamente, completamente diferente do que os governantes na sociedade fazem. Você observa que o nosso país, há décadas, ele está sendo conduzido no sentido de manter a educação lá embaixo, que é para justamente facilitar a condução das massas. E você vê que o negócio é proposital. A coisa é muito nítida da forma como eles dominam as massas, as multidões. Quanto mais ignorante, melhor. Eu manipulo, eu uso de artifícios para criar uma dependência, e tudo isso nós assistimos. Agora, a multidão que nós temos acesso é o público espírita. Além desse público espírita, na sociedade, nós temos acesso também a uma multidão. É restrita, é uma parcela dessa multidão, mas nós temos acesso. Eu, essa semana, eu fui cuidar da minha vacinação. Vocês sabem, eu mexo em computador, eu tenho o site. Eu não sou um analfabeto digital. Eu lido com computador há muitos anos. E eu fiz a inscrição no site da prefeitura. E eu constatei, ao longo dessa minha experiência, que a prefeitura de Piracicaba tem em mãos um programa péssimo, horroroso. E eu pude constatar isso. Então, qual a minha ação? A minha primeira ação foi endereçar, através das redes sociais, ao prefeito, uma mensagem para que ele procure avaliar, porque ele está chegando agora, inclusive, para que ele procure avaliar aquilo que ele está oferecendo ao público, que ele peça aí para uma empresa multinacional na sua área de TI que faça uma avaliação desse programa. E o que, que eu faço no posto de saúde onde as moças que atendem, elas estão coitadas, estão de ponta cabeça, elas estão doidas. Por quê? Eu assisti, no mínimo, 4 casos de pessoas que vieram da periferia para o posto central, porque o sistema os remeteu para lá. Eu assisti uma moça que tinha se inscrito para a segunda dose e não tinha tomado a primeira. Aí eu me perguntei, que sistema é esse que permite a inscrição de uma segunda dose de uma pessoa que não tomou a primeira? O sistema tinha que ter um mata-burro. Você não pode tomar a segunda dose porque não tomou a primeira. Agora, se não tem isso, que sistema é esse? E aí, quando chegou a minha hora, que eu já estava a semana inteira esperando o agendamento, a moça foi olhar no sistema. O sistema dizia que eu também me inscrevi como segunda dose. Eu disse assim, minha filha, eu não sou ignorante. Lá está escrito nitidamente segunda dose, idosos. Resumo. Essa semana eu fui levar a minha esposa, porque eu aí aprendi o caminho das pedras. Fui levar, porque abriu para ela a inscrição. Aí a moça falou para mim, aquilo que o senhor falou está certo. A prefeitura, o sistema, mandava todo mundo para a segunda dose. Então, nós precisamos atuar nesse meio. Em que sentido? No sentido de esclarecer, elucidar, convencer essas pessoas atendentes que aquele pobre que veio da periferia nem sabe se virar a partir dali. Então, que elas tenham um pouco mais de paciência. Agora, não resta dúvida. O aspecto principal de qualquer criatura que queira governar esse país é instituir a educação. E nós estamos no caminho certo, porque nós somos chatos no sentido de rogar aos espíritas que leiam, que se eduquem, que se informem. Porque aí qualquer núcleo que esteja divulgando o espiritismo de forma indevida vai ter no seu próprio público um crítico. E isso é ótimo para aquilo que se queira implantar com qualidade. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan, o que, que você interpreta do texto de Emmanuel? Cara, eu vou começar falando de trás para frente no texto, né? Que ele acaba assim, ó, quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Ou seja, o Pai não é meu, o Pai é nosso. E se o Pai é nosso, se o Pai é somos nosso, irmãos. Somos irmãos, sem exceção. Sem exceção. Não existe. Ah, aquele perturbado do... é meu irmão. Ah, aquele cara impertinente, meu irmão. Ah, aquele cara, nossa, que incomoda, meu irmão. O deputado federal, meu irmão. O presidente da República, meu irmão. O governador, meu irmão. Né? Então, assim, veja só. Se nós temos por uma condição da nossa própria fé, da nossa própria oração, que somos irmãos todos, como eu quero me comportar com meu irmão? Né? Como eu quero cuidar do meu irmão? Ah, eu concordo totalmente com meu irmão? Não, não preciso concordar, mas eu preciso tê-lo como irmão. Tendo ele como irmão, a minha maneira de proceder vai ser de uma irmandade em torno de um Pai único, né, que é o Pai nosso, que ele possa coordenar, né, junto conosco essa forma de viver. Eu acho que é uma escolha que a gente faz. Quando a gente fala, e garanto que todo mundo que está nos ouvindo, pelo menos uma vez na vida, já fez um Pai Nosso, a partir desse momento que ele está rezando Pai Nosso, ele está se colocando como irmãos de todos, né? Então, quando ele... Aí, vindo para a segunda frase de trás para frente. Por sinal, quem quiser reler esse texto lido pelo Geraldo, já está no nosso Facebook lá, União Rádio Web, tá bom? Então, na segunda frase de trás para frente, ele fala assim: estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando as pessoas sem condições. Então, às vezes, uma pessoa precisa de um sorriso, precisa de um pouquinho de atenção somente, precisa de um pouquinho de alegria na vida dela, né? Então, imagina lá o Luiz contando o caso dele, as enfermeiras, a parte médica nesse último ano aí do coronavírus, medicina toda, entre médicos, enfermagem, todo mundo sobrecarregado, todo mundo está à flor da pele, desgastado. As pessoas estão mais aflitas do que o normal. Estão chegando na presença do médico, do enfermeiro, desesperadas. Isso consome energia do grupo médico também. Então, a gente também precisa ajudar a medicina, se a gente não está nessa área. Tenta filtrar a maneira de falar com a pessoa que está estressada. Tenta chegar com um pouco mais de educação. Tenta ter um pouquinho mais de jogo de cintura para lidar com as pessoas, né? Então, é um alerta que, se a gente for pegando frase a frase, é um verdadeiro lembrete que todos nós, sem exceção, estamos diante da multidão. Né? Jesus, na sua grandeza, subiu ao monte e proferiu o sermão do monte, né? Que é luz na humanidade até hoje. Nós, talvez, não tenhamos a abrangência ou a capacidade de elaborar um sermão daquela forma. Mas a gente pode repetir aquele próprio sermão. Não é problema nenhum. Né? A gente pode falar novamente sobre aquele sermão. Nós podemos lembrar as pessoas sobre ele. Nós podemos acalmar a população onde a gente estiver. Se a gente está numa fila, a gente pode fazer a diferença ali. Eu lembro uma ocasião que eu cheguei no CPFL, que eu tinha que mudar uma conta de endereço, porque o prédio da empresa mudou e, como eu que assinava pela empresa, eu precisei ir lá fazer aquele trabalho. A hora que eu cheguei naquele ambiente, era um ambiente que o sol batia dentro, era um forno lá dentro, não tinha ar-condicionado, era um ventilador que mais empurrava o calor do que o frio, e nisso chega uma senhorinha com uma criancinha, que depois eu entendi era o neto dela. E ele chega fazendo uma mãe, ele estava irritado, ele estava gritando, ele estava chorando, aquele ambiente que já estava ruim, começou a ficar péssimo, né? Eu vi que ele estava com dois carrinhos na mão. Eu falei para ele, vamos brincar com esses carrinhos? E uma rampinha assim, eu fiquei na parte de baixo da rampa, ele na parte de cima, e nós começamos a jogar aqueles carrinhos. Ele parou de chorar, parou de gritar. O ambiente que estava ruim ficou um pouquinho melhor, porque pelo menos não tinha aquela gritaria de uma criança. Dei um pouco de atenção para o menino, que a avó, talvez por uma obrigação ali, cuida do neto, sei lá, para a filha trabalhar, para o filho trabalhar, coisa que não deveria acontecer, mas é o que estava acontecendo. A hora que eu cheguei para... Chegou minha vez, a moça do que estava me atendendo, ela falou assim, você é o Alan, né? Você faz palestra espírita, né, Alan? Eu falei, eu faço. Só podia ser você mesmo para acalmar o ambiente, né? Então, veja só, eu não sempre faço assim, mas naquele dia eu tive a presença de espírito, eu estava num dia equilibrado, tranquilo, de fazer aquilo. E não fiz só por mim, eu fiz pelo ambiente que estava difícil. E olha como a gente é reconhecido, a mocinha que eu nem sabia me conhecia de palestra. Então, aquilo faz com que o evangelho seja vivido na prática e a pessoa que te escuta, ela te escuta diferente a partir daí. Ela fala assim, ele está fazendo a diferença. Então, nós temos a responsabilidade, a partir do momento que nós entendemos a dinâmica das coisas, de agir diferente perante a multidão. Esse é o recado de Emmanuel, que era o recado de Jesus. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Alan e Luiz. É sempre bom a gente dizer que nós aqui, ao comentarmos alguma coisa da doutrina espírita, estamos emitindo as nossas opiniões. Vocês se utilizem desse tipo de entendimento, de conceito, vocês mesmos avaliem. É uma maneira de nós todos juntos caminharmos pensando, crescendo, entendendo a doutrina espírita. Já passo para você, Luiz. O Emmanuel coloca diante da multidão, a multidão de encarnados e desencarnados. Então, eu entendo que uma das tônicas principais dessa página é ajude a educar, a crescer, a aprimorar-se. E nós estamos humildemente tentando fazer aqui. Cometemos alguns equívocos, isso é todos nós, né? Mas o importante é que nós emitimos uma opinião, isso sirva também para que vocês entendam o Kardec que escreveu esses maravilhosos livros. Então, Luiz. Eu tive uma experiência muito, muito boa na ocasião que eu fui a Uberaba e eu visitei o Chico. O Chico estava com aquela multidão recebendo, né? E eu estava lá por trás, acompanhando a coisa, e quando eu vi aquele sobrinho dele, o Eurípides, ele parecia uma fera. Ele andava de um lado para outro, assim, parecia um alucinado. E eu conheci a história, porque ele tem um ciúme desgraçado do Chico, né? Aí eu me aproximei dele e disse assim, você é o Eurípides, né? Aí ele assim, você me conheceu? Eu disse assim, conheço, o pessoal lá em Piracicaba adora você. Aí ele disse, Eu disse, o pessoal te conhece, você já esteve lá várias vezes, tá? O pessoal te conhece muito. Ele assim, Piracicaba, elogiou Piracicaba, tal, né? Ele se sentiu valorizado. Ele mudou completamente a atitude. E eu, muito, muito cá comigo, né? Pensei assim, ajudei o Chico e o Emmanuel dessa vez. E realmente é a oportunidade que a gente tem, naquele ambiente, de prestar a nossa colaboração. A gente só precisa ser mais atencioso, viver com atenção mais acesa, prestar atenção nas coisas. É isso aí, Geraldo. Só nessa sua fala, dá para lembrar aquela frase do Emmanuel, que ele fala assim, se a tua palavra for pior que o teu silêncio, não abra a boca. Exatamente isso, você usou a boa palavra ali, acabou ajudando, né? Muito bem, meus amigos. Agora, no segundo bloco do programa, que já são 9 horas e 55 minutos, é Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibar Schutter. O título de hoje... O título fala por si, né? E eu vou ler fiz as partes do Evangelho e a primeira frase do Caibá. Olha o título que o Caibá coloca: a religião dos homens, a religião de Deus. Olha que curioso, a religião dos homens e a religião de Deus. Eu vou ler dois textos, ambos do Evangelho de Mateus, o primeiro do capítulo 5, o segundo do capítulo 22, e que vai falar dessa religião dos homens e da religião de Deus. E depois a primeira frase do Caibá. Então vamos para o primeiro texto do Evangelho, Mateus 5, versículos 43 a 48. Abre aspas. Tendo ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre os bons e sobre os maus, e vir suas chuvas sobre os justos e os injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Fecha aspas, esse é o primeiro texto que o Caibá selecionou do Evangelho. Agora, o segundo texto, que também é do Mateus. Mas os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, para os experimentar, fez-lhe esta pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. São os dois textos escolhidos. E a primeira frase do Caibá: a religião dos homens não é a religião de Deus. Aí o Caibá vem falando aqui, escrevendo, muito interessante, mas não dá para ler aqui, né? Eu deixo para o Luiz Alain fazer uns comentários. Luiz? Ô, Geraldo, a religião de Deus chegou a nós, normalmente, por missionários. Nós tivemos a primeira revelação através de Moisés, e os 10 mandamentos retratam aquilo que foi a orientação divina para nós, com toda a sua pureza. E aí nós sabemos, nós acompanhamos a história, nós temos os registros. Moisés aproveitou uma carona e disse assim: ah, já que o pessoal fica com medo da religião de Deus, deixa eu colocar aqui algumas coisas importantes para mim, né? E introduziu toda aquela norma mosaica para que o povo obedecesse. E aí a deturpação que acontece, né? Nós tivemos no cristianismo, Jesus nos deixou essa maravilha, que é o Sermão do Monte, né? E realmente, eu até acho que o Gandhi, né? Ele até meio, ele exagera um pouco quando ele diz que se restasse só o sermão da montanha, não se perderia nada. Eu também não chego a... A frase dele é assim, ó: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Eu achei que ele exagerou um pouco, né? Porque realmente existe uma série de coisas importantes que vieram além do sermão da montanha. Mas realmente ele trouxe com toda a pureza, né? A pureza que ele era o emissário. Por isso que os espíritos puros é que são emissários de Deus e nos trazem aquilo com toda a sua pureza. E nós vimos o que aconteceu, até que eu acho que resistiu muito, porque só lá para o ano de 300 que a coisa começou a se deteriorar, né? Estava num caminho maravilhoso, foram 300 anos de linha reta, né? E a partir daí começaram a incutir a religião dos homens, né? E nós temos o espiritismo agora. E você vê que em todos os casos a tônica é sempre a mesma. A tônica é ampliar prosélitos. A religião cristã, os imperadores, quando se tornaram cristãos, dizem: não, tem um jeito fácil de aumentar a gente. Torna, né, os pagãos cristãos. Aí é que ferra tudo. E o espiritismo. O Kardec, ele é muito claro e ele enfatiza muito para não nos preocuparmos em fazer prosélitos. Então, nós não temos que ter a preocupação de aumentar, de encher o céu. Claro, nós não podemos ser enfadonhos, não podemos ser monótonos, mas nós não temos que alterar nada no sentido de agradar o público para que o público venha ao espiritismo. Nós temos que pura e simplesmente divulgar a doutrina em toda a sua pureza. Então, é o cuidado que nós temos que ter em não transformar essa religião divina em religião dos homens, com acréscimos, com interferências no sentido de melhorar a nossa plateia, né? Então, que a gente tenha em mente isso para não cair na mesma esparrela. É isso aí, Geraldo. Bom, Alan. Meus amigos, eu fiquei pensando o seguinte, né? Eu acho que é uma comparação interessante. A religião dos homens é a religião de Deus. Da mesma forma que eu comparo, né, o tempo dos homens e o tempo de Deus, né? Então, eu acho que entra no mesmo, na mesma comparação, vamos falar assim. A religião dos homens é essa feita das igrejas, das seitas, dos ritos, né, da forma exterior de vivenciar uma ligação com Deus. A religião de Deus não exige que você seja de religião dessa ou daquela, não exige que você frequente templos de pedra, ela não exige nada disso. A religião de Deus, ela exige só uma coisa, que você ame a Deus sobre todas as coisas, nos colocando, como nós falamos no primeiro texto, irmãos uns dos outros, né? Ou seja, nos colocando numa igualdade, né? Somos todos iguais, e, ao mesmo tempo, amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você tem que se amar para poder amar o próximo, né? Você tem que se perdoar para poder perdoar ao próximo. Você tem que se respeitar para poder respeitar o próximo. Não tem jeito da gente agir diferente. Não tem como eu amar alguém diferente de como eu me amo, né? Eu não posso fazer, não existe lógica nesse processo. Então, o processo da religião de Deus é exatamente esta ligação sua com Deus, se colocando como irmão de todos, até do seu inimigo. Então, quando você ama seu inimigo, não quer dizer que você consegue perdoar ele totalmente, mas quer dizer que você dá o direito dele pensar diferente, né? A conviver com ele, a ser amigo dele, aí é outra história, mas não é isso que está falando para amar. Amar no sentido de entender, de compreender, de aceitar o diferente, né? De aceitar que o outro pode pensar diferente do que você, agir diferente do que você, né? A gente tem que erigir o maior templo de Deus em nosso coração. É o coração recebendo Deus nele que vai fazer com que você possa agir diferente na sociedade, que você possa agir onde você estiver, até com o seu inimigo. Então, a religião dos homens é exterior. Ela é, às vezes, em alguns casos, ela se alinha com a religião de Deus. Né? Às vezes, algumas pessoas religiosas se alinham com essa religião de Deus, mas independe de templo, independe de escolha religiosa, independe disso ou daquilo, depende só de uma coisa, que você deixa seu coraçãozinho solto para amar a todos e a Deus sobre todas as coisas. Porque se você coloca Deus na posição de Senhor de todos, Pai de todos, somos todos irmãos, nos respeitamos como irmãos, porque temos um único Deus que nos coloca sobre a mesma organização planetária, que nos dá as oportunidades de elevação e crescimento individuais na convivência com o outro. E ali percebemos Deus, nesse permitir desta convivência do diferente, nesse permitir de cada um ser como quiser ser. Só que ele pede só uma coisa, pode ser do jeito que você quiser, mas ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como você se ama. Então faça um exercício de auto-amor, faça um exercício de transformação, se perdoe, se respeite, porque daí, naturalmente, você vai conseguir fazer isso pelo próximo. Era isso, Geraldo. Muito bom. Eu para finalizar, eu diria que todos nós caminhamos para um entendimento maior. No passado, entendíamos menos. Hoje, entendemos mais. Quando eu falo nós, é a humanidade inteira. A humanidade inteira. E a vinda do Espiritismo foi uma grande ajuda para que a gente pudesse pensar melhor, deduzir melhor, refletir melhor. Eu, como Espírito, hoje, certamente, eu entendo melhor do que há 500 anos atrás, do que há 1000 anos atrás. Antes do programa, brincávamos de outras vidas, né? E, com certeza, o Luiz cresceu de uma encarnação para outra, como eu, como o Alan, como você que está nos assistindo. Então, nós estamos crescendo. Então, o nosso entendimento ainda é muito curto. Mais uma vez, eu falo aqui, eu estou relendo O Nosso Lar e eu vejo nas descrições coisas muito interessantes. E fica muito claro nas palavras do Lísias, o mundo ainda está envolvido por uma atmosfera muito pequena, de poucos pensamentos, de pouca religiosidade, de pouco sentimento, como o Alan falou. E no nosso lar, era um esforço que todos faziam para educar o povo, para que eles pensassem melhor. No nosso lar, existe um processo de educação. Então, foi isso que eu extraí de algumas páginas. E eu imagino que na nossa evolução seja a mesma coisa. Nós estamos subindo uma escada. Tem mais 1 milhão de degraus. Nós já subimos uma meia dúzia. Tá bom, né? O nosso estágio tá bom. Poderia ser melhor. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui agora 10 horas e 8 minutos e precisamos começar um bloco muito interessante de perguntas e respostas e que eu vou começar agora, né, 10 horas e 8 minutos. E no início do item 26 do livro Gênesis, o Espírito, o Kardec escreve sobre a analogia, né? O que é a analogia, né? E é um recurso muito usado em todas as religiões, mas no Espiritismo é usado até com uma certa frequência. Então, a gente define a analogia que é um recurso utilizado para facilitar o entendimento de algo pouco conhecido, trazendo ideias e conceitos mais complexos para o dia a dia das criaturas, utilizando comparações e analogias com os fatos do cotidiano. Muito bem, e aí, com essa premissa das analogias, a gente vai começar a ler as perguntas e as respostas que eles nos darão. Luiz, no item 27 da Gênesis, temos uma lúcida analogia entre o homem e Deus. Kardec escreve assim, abre aspas, o homem é o corpo. Neste universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus. Eu retirei só uma frase, mas ela está dentro de um contexto. Certamente o Luiz leu o contexto. E a pergunta que eu falo para o Luiz, O que que o Espírito procura esclarecer nessa analogia? Será que essa imagem que ele nos passa nos remete ao fluido cósmico universal? Essa analogia que o Kardec se refere, ele coloca, né, no texto, eu até recomendo que o pessoal leia na Gênese, porque no nosso corpo os órgãos estão todos interlaçados, né, por uma série de liames e conexões, onde a ponta do seu dedinho lá é espetada e o teu cérebro assimila aquilo e manda uma ordem para você recuar a mão, né? Então, na realidade, o que, que é e ocorre com o corpo que a doutrina espírita nos explica? Nós temos no nosso corpo, envolvido em todas as partes do corpo, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Então, através desses liames, tudo que se passa no corpo físico é transmitido ao espírito através dos órgãos competentes. Então, o espírito, e a doutrina é muito clara sobre isso, ele não teria condições de ter nenhum contato com o corpo sem esse intermediário que é o corpo perispiritual. Então, graças ao perispírito é que tudo isso migra do corpo para o espírito, do espírito para o corpo. E aí faz a analogia com relação ao fluido cósmico universal, que seria o veículo, o meio pelo qual todos nós estamos imersos em contato com Deus. Então, Deus, através desse fluido cósmico universal, ele recebe todas as informações que ele precisa do que se passa com cada ser humano, com cada árvore, com cada animal que está inserido no planeta. Nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal, como o nosso corpo está imerso no nosso perispírito e tem as sensações transmitidas por esse veículo. O veículo, no caso de Deus, seria o fluido cósmico universal. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz, muito bom. Isso daí acho que foi a chave na fechadura, muito bom. E dando sequência, eu pergunto ao Alan. Alan, o que que é o fluido espiritual, o fluido cósmico universal? Esse fluido explica a interface entre os espíritos e Deus? O fluido espiritual, ele é o que a gente pode falar assim, é o veículo do nosso pensamento, da nossa irradiação mental. Então, é como se a gente, tudo que nós pensamos emite um fluido, vamos falar assim. E esse fluido espiritual que nos constitui o estado psíquico em torno da gente, é aquilo que nos atrai os semelhantes. Então, vamos dar um número. Eu gosto da. O Luiz tem um hábito de dar número, acho que fica mais fácil de entender. Eu vou usar a mesma ideia. Faz de conta que a gente tem 10 tipos de fluido, né? Isso é uma alegoria, veja bem, não é assim, mas faz analogia. De conta que a gente. É uma analogia. Então, faz de conta que a gente tem 10 tipos de fluido. Então, se eu estou vibrando, né, o 5, todos os espíritos no 5, encarnados e desencarnados, se aproximam de mim, sentem simpatia por essa minha radiação, por esse campo fluídico que é o meu fluido espiritual. O 6, o 7, o 8, o 9 que estão acima de mim, eles podem querer me ajudar. E aqueles que estão abaixo de mim não têm muito acesso a me incomodar. Agora, se eu estou no 1, aí eu estou perto de ser perturbado por qualquer um, né? Porque o 1, o 2, o 3, o 10, todo mundo pode interferir nesse meu fluido espiritual. Esse fluido é o veículo do nosso pensamento, né? Ele atua sobre nós. Eu acho que Kardec comenta que é igual o som. né? O som, o fluido, o som, ele não interfere pelo ar. O nosso pensamento é o fluido espiritual. É nele que a gente capta todas as informações, todas as energias, todos os pensamentos. Ele é derivado desse fluido cósmico universal que o Luiz acabou de explicar, né? Então, o espírito que é mal, ele tem um fluido viciado, ruim, né? Que perturba quando a gente sente esse fluido perto da gente. O bom espírito tem um fluido muito mais puro, que muitas vezes nos acalma. Então, quando a gente frequenta um local que a gente que seja um local equilibrado, naquele ambiente a gente sente um fluido equilibrado. A gente fala assim, tem gente que entra no centro espírita, por exemplo, e sente até sono, porque é um fluido diferente do fluido da pessoa. Então, ele sente sono, ele boceja, ele arrepia, ele tem emoções naquele fluido diferente daquele sentido no dia a dia da pessoa, porque ele tem aquele que está em volta dele, né? Tudo isso tem a ver com o fluido espiritual. Alan, o exemplo que você citou lá da CFL, o fluido estava carregado, você mudou. Vamos trazer boa lembrança, o Luiz. Você pega aquele ambiente que estava pesado com aqueles fluidos, porque muita gente vai lá para religar conta que foi cortada, para pagar conta que está atrasada. A maioria vai lá por problemas do cotidiano, né? E está tensa, vai gastar às vezes um dinheiro que não pode, está aflita para ver se liga naquele dia. É um ambiente que fica pesado, porque o fluido de todo mundo que chega ali está tenso, está desequilibrado. Aquela criança, muitas vezes, ela sentiu aquele ambiente tenso e começou a chorar, começou a ficar irritada. Como eu, naquele dia, né? Porque eu também podia estar na mesma sintonia, mas naquele dia eu estava mais equilibrado, eu estava tranquilo, eu não estava ali por um problema, eu estava ali por uma necessidade técnica de mudar uma conta. Acabou ajudando, né? Acabei ajudando um pouquinho quando eu tirei aquela criança daquela faixa, trouxe ela para uma faixa da brincadeira, ela desligou daquele ambiente, ela parou de chorar, ela parou de criar aquele caso, e aquele ambiente que já estava pesado, com aqueles fluidos todos tensos, pelo menos foi menos impactado pela ação daquela criança que estava chorando naquele ambiente. E isso melhorou o ambiente, né? Então, é mais ou menos isso que dá para a gente falar do fluido. Mas dá uma aula inteira, né? Esse é um assunto rico, né? Muito rico. É um assunto que eu peço a todos que vão lá no Vadimeco Espírita, isso. Puxa tudo que cita do fluido espiritual, lê tudo, dá uns 3 dias de leitura, pelo menos, e reflexão. Né? Mas vale a pena, não vale, Luiz? Você falou... A moça que... talvez também tivesse numa vibração terrível, observou a tua atitude e mudou a dela. Olha, o cara faz o que prega. Isso. Olha a cadeia. Sim. Assim eu consegui fazer todo dia isso. Alan, você falou a sua primeira frase, que o fluido era o veículo do pensamento. Isso. E o que é o veículo? Alguma coisa que conduz de um ponto ao outro. Isso é uma alegoria. Então, assim, o que se passa aqui chega lá. E o que está lá chega aqui. É um entendimento bem simples para tentar começar a entender como existe essa dinâmica de troca entre nós e o Criador. Né? Muito bem. Dando sequência no livro A Gênese, nós lemos no item 27. Kardec, aliás, esse é um texto extraído de lá, assim, um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Então, olha que curioso, né? Uma coisa acontece aqui, lá na frente está sabendo. Nessa frase, Luiz, temos a representação de Deus agindo e atuando em nossas vidas. Como ter essa percepção de Deus? Eu faço essa pergunta, Luiz, porque tem muita gente que acredita em Deus mas acha que Deus não age na nossa vida. Como se Deus estivesse lá e nós caminhássemos ao sabor do livre-arbítrio. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta a você. Nessa frase, um membro se agita, o espírito sente, uma criatura pensa, Deus o sabe, nós temos a representação de Deus agindo e atuando em nossas vidas. Como que nós podemos ter essa percepção dessa troca? Ô, Geraldo, nós estávamos explicando que o fluido cósmico universal, ele é o agente, né? Nós já falamos em outras ocasiões que a compreensão de Deus para nós somos muito pequenininho ainda, nós não temos, né? Se você começa a pensar muito nisso, você começa a fazer elucubrações, né? E nós estamos num patamar muito pequeno. A gente tem que se limitar a perceber essa presença, né? Agora, ficar tentando explicar, ficar tentando filosofar. Eu tinha um professor de matemática que a gente começava a fazer muita pergunta sobre o infinito, e ele disse assim, meu filho, é melhor você parar de pensar nisso, porque tem muita gente no manicômio por causa disso. Né? Então, nós temos que nos limitar a fazer aquilo que a nossa compreensão permite. Uma criança querer pedir para você explicações sobre os seus raciocínios é difícil. Por quê? Porque a sua experiência é muito ampla. Isso aí nós estamos falando no nosso plano terrestre, né? Agora, nós tentando pensar com relação a criador e criatura, eu acho que nós já temos uma colher de chá muito grande, que é a explicação que o Espiritismo nos dá sobre isso. A ideia do fluido cósmico universal é uma analogia muito bonita e muito fácil de compreensão. Nós estamos imersos nisso. A cada vibração nossa, esse veículo, ele reage. E se Deus tem o acesso total a esse mar fluídico universal, meu filho, a gente já conseguiu compreender que ele capta. Agora, como capta, como administra, o que a gente precisa entender ainda é que tem que estar em sintonia com isso. Então, em vez de eu ficar enchendo a paciência, querer entender, que eu procure me esforçar por me inserir nisso. Quando eu falei há umas duas reuniões atrás que a minha mãe me levava na igreja para fazer a reunião de oração 6 horas da manhã, eu senti isso. O ambiente, eu tinha certeza que Deus se mostrava presente. E eu, em sintonia com aquilo, senti. Então, nós, no atual grau de desenvolvimento que nós temos que, pura e simplesmente, chegar a essa conclusão. Existe um Criador muito diferente, muito distante da minha situação, eu aceito isso e me submeto às suas leis. Quando eu, por esse mérito, for crescendo, for ampliando as minhas percepções, eu vou ter algumas respostas como uma criança vai ter quando for adulto e conversar com seu pai mais velho. É isso aí, Geraldo. Muito bem, é exatamente isso. Eu acho que essas percepções são individuais, são particulares, e ao longo do tempo elas vão ficando um pouco mais claras, dependendo do estágio onde você se encontra. Né? E aquele cara que era perfeito e esteve entre nós, ele deu uma dica. Pai! Pai é nosso, né? Muito bem, Luiz. E aí, nessa mesma sequência, nesse mesmo pensamento, eu lembrei de uma frase em que Jesus disse, registrado no Evangelho de João, em que ele fala, eu e o Pai somos um. Nesse caminho da colocação do Luiz, Alain, eu pergunto a você, essa frase evangélica traduz a possibilidade de nossa comunhão com Deus? Ô, Geraldo, essa frase, ela gerou e gera alguns conflitos teológicos, né? Então, muita gente acha que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando Jesus fala isso, eu e o Pai somos um, é como se fosse o mesmo Deus, né? Então, isso é uma das frases que muitos defensores dessa comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo ser um só, é uma das frases que eles se apoiam para defender essa teoria. Da nossa maneira de pensar espírita, quando Jesus dá essa dica que eu e o Pai somos um, é a mesma dica que Paulo dá para nós quando ele fala que já não é ele que vive, mas Cristo que vive em mim, né? Ele fala assim, Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, Paulo estava dando a dica assim, ó, o caminho é o modelo do Cristo. Se você viver e tal qual o exemplo do Cristo, você vai ser um. E daí, se eu vou ser um com Jesus, eu vou estar alinhado com o comportamento de Jesus, e quando Jesus fala que eu e o Pai somos um, né, ele está alinhado com Deus. Olha a hierarquia estabelecida. Nós nos espelhamos em Jesus e Jesus se espelha em Deus, né? Então, assim, para um nível de um espírito puro como o de Jesus, ele precisa de uma referência muito acima da nossa. Por isso, a referência dele é Deus. A nossa expiação em provas, nós precisamos de uma referência, de um ideal muito acima do nosso. E para nós, um ideal muito acima do nosso é Jesus. Então, por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não que ele é Deus. Não, ao contrário, ele é o modelo, ele é o caminho, ele é a direção, é o ideal que nós podemos idealizar, podemos focar enquanto encarnados para o nosso nível evolutivo é Jesus. Eu tenho que seguir o modelo de Jesus, igual Paulo nos falou. Aí Jesus fala, eu sigo o modelo de Deus, né? Eu e o Pai somos um, porque ele com Deus segue um modelo diferente do nosso, mas não quer dizer que ele é mais, ele é anterior a nós, ele se esforçou mais do que a gente. Então, quando a gente conseguir utilizar o modelo de Jesus em nossa vida, nós um dia utilizaremos como Jesus o modelo de Deus em nossa vida, mas é um processo paulatino de evolução. Mas existe essa possibilidade lá na frente, né? Mas muito lá na frente. por enquanto, nós temos que pensar assim. Eu e Jesus seremos um. Isso, é quando nós pudermos dizer que, como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, nossa, aí nós vamos poder começar a imaginar aquilo que a gente não vai conseguir entender. É exatamente essa resposta, exatamente assim, a gente pergunta querendo ver a resposta e ela vai se complementando com as respostas anteriores, né? Muito bem, dando sequência aqui, agora ao Luiz, no final do item 27 está escrito: igualmente se pode deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência. A solidariedade de todos os entes de um mundo entre si, a solidariedade de todos os mundos e a solidariedade, enfim, das criações e do Criador. Eu achei uma frase ampla, né? Uma frase que você pode viajar para vários lugares, né? Feita essa frase, se você quiser que eu repito, Luiz. A pergunta que eu faço. Nós estamos inseridos num, abre aspas, num mar de vibrações universais, fecha aspas, numa conexão entre todas as criaturas, encarnadas ou não? Quer dizer, nós estamos nesse mar de vibrações onde tudo se comunica com tudo, Luiz. Geraldo, estamos imersos nisso, e ele fala da solidariedade, mostrando que são coisas diferentes, mas solidárias entre si. Nós temos os animais, temos os vegetais, que fazem parte disso. Nós, que somos criaturas que na escada já estamos um nível mais, que deveria ser mais entendido como pessoas mais inteligentes, né, que compreendem melhor, nós deveríamos ser mais solidários com aqueles que estão abaixo. Nós teríamos que ser solidários com os animais, nós deveríamos ser solidários com tudo aquilo que compõe esse todo e está imerso nesse fluido cósmico universal. Agora, nós, seres humanos, que teoricamente já estamos num nível de evolução mais elevado, nós possuímos uma coisa que chama-se livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele permite, e é essa a causa, que a gente esteja num planeta de provas e expiações. Quer dizer, o mal ainda impera nesse planeta. Nesse planeta ainda não existe a solidariedade entre seres humanos. Imagina a solidariedade com o mundo animal, a solidariedade com o ambiente. Por quê? Por causa do nível de compreensão. Ora, se nós, essa lei que foi implantada por Deus e deve ser obedecida para o equilíbrio das coisas, ela não consegue se implantar, nós sofremos as consequências que a dor. Existe uma lei. Nós somos contra a lei. Nós nos revoltamos com a lei. Sofremos a consequência da dor. O nosso livre-arbítrio é permitido enquanto não fira o livre-arbítrio geral, o interesse da maioria. Agora, existem coisas que são permitidas, porque aquilo vem de encontro ao progresso da maioria. Hitler, como é que Deus permitiu que um ser daquele nível produzisse o estrago que teve na humanidade? Porque o que aconteceu foi favorável ao progresso da humanidade. A pior coisa que acontece ao ser humano é ele morrer. E ele morrendo, ele vai reencarnar. Toda dor, todo processo de sofrimento redunda num crescimento, numa evolução. Então, quando nós persistimos nessa coisa de não querer entrar nessa solidariedade, acontece o que vai acontecer agora na regeneração. Tem uma turminha aí que é teimosa. Vamos tirar desse ciclo. Vamos deixar eles lá para daquela época das flechas, dos arcos, sem medicina, sujeito ao pajé. Essa turminha que eles influenciam, vamos deixar aí. Por quê? Porque essa turma dos chamados bons vão ter que estudar muito e vão ter que se preparar para receber no lar das suas reencarnações esses prisioneiros que até agora mantiveram-se trancafiados, uns influenciando aos outros. Nós, os bons, vamos ter que trabalhar muito e vamos ter que entender bastante para poder mudar a direção desses mal influenciados que nós vamos receber no nosso lar. Essa é a mecânica da evolução. Isso aí, Geraldo. E o interessante do começo dessa frase, Luiz, é que o Kardec até nos ensina a caminhar, quando ele fala, igualmente se pode deduzir. Então, ao ler a doutrina espírita, ao ler textos sagrados do Evangelho, a gente precisa ler, pensar e deduzir. Não é aquela leitura parada, não é a leitura apática, é a leitura entrando dentro da leitura. É você pensando, você fazendo reflexões e deduzindo. Eu entendo que essa é a melhor maneira de se entender qualquer coisa. E isso também se aplica ao Espiritismo. Então, o Kardec, além de estudar, de ler, ele fez deduções. E isso que levou a lucidez dele a fazer toda a obra que fez. O que o Luiz está fazendo é o exercício da reflexão. Certamente, ao longo da vida, ele fez muitas deduções. Como o Allan também, estudou bastante e faz deduções. Então, nós, espíritas, ao lermos um texto espírita, devemos ler, refletir e deduzir. Muito bem. Dando sequência, meu querido irmão Allan, no início do item 28, está escrito, abre aspas, compreendemos o efeito, já é muito, do efeito remontamos à causa e avaliamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Fecha aspas. Então, Kardec coloca essa frase e você vê que é uma sequência de pensamentos que ele está fazendo. Aí eu pergunto a você, Allan, esses efeitos observados na Terra expõem uma linguagem divina inserida na natureza? Com certeza, Geraldo, né? Nós percebemos Deus, né? Assim, a gente não precisa colocar a mão no fogo para saber que queima, né? A gente vai chegando perto e aquele fogo vai esquentando num ponto que a gente sabe que se a gente for avante, a gente vai se machucar. Deus, da mesma forma, é percebido por nós. Se nossos olhos forem de ver e nossos ouvidos de escutar. Porque Deus age escancaradamente em nossa vida. Sempre estamos falando isso. Mas eu tenho que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, muita gente agora, nesse momento pandêmico aí, nesse último ano, não percebe Deus, né? Fala assim, nossa, onde está Deus, né? Está deixando acontecer isso com todo mundo. Talvez a grande presença de Deus seja através do vírus. Ele está adotando o vírus para nos colocar como irmãos em humanidade. Ele está nos mostrando que todos somos iguais, que esse vírus pode atacar rico, pobre, feio, bonito, alto, baixo, rico, qualquer um. O vírus, não existe uma imunidade além da vacina que está sendo desenvolvida, não existe uma imunidade inerente de um grupo, de um ser diferente do outro, não. Todos nós somos afligidos por esse tipo de vírus, né? O vírus, ele nos deixa humanos, todos nós iguais, né? Então, talvez esse seja, pode ser, né? Eu tô aqui colocando um ponto de vista meu, seja a grande presença de Deus, ele permitir um vírus desse porte, aí nos dá a sujeição a todos nós a ser afeto por ele, né? Então, quando nós nos vemos como irmãos nessa situação, a gente começa a olhar pelo outro que está do nosso lado, né? Porque às vezes alguns olham de forma meio crítica, né? Olha lá, aquele lá está sem máscara, olha aquele lá não lavou a mão. Olha lá, aquele lá, ele está expondo e se expondo a todos, tal. Mas já é uma maneira de estar olhando para o outro. Não é talvez a maneira ideal, mas já é uma maneira de olhar pelo outro, né? Então, daqui a pouco, a gente vai começar a querer ajudar o outro de outra forma, né? Falar, meu querido, não seria importante você usar máscara quando você está em contato com as pessoas? Ô, meu querido, Não é importante você lavar a mão quando você, né, toca nas coisas, tal, antes de você colocar a mão no seu olho, na sua boca, no seu nariz ou nas outras pessoas. Não seria ideal você passar um alquinho aí, 70%, para fazer uma asepsia, né? Será que só o médico, antes da cirurgia, que precisa fazer toda essa limpeza antes de tocar em alguém, será que a gente também não precisa fazer isso, né? Será que não é importante a gente manter as coisas limpas? Será que não é importante a gente lavar a máscara também? Tem gente que não lava a máscara desde o começo da pandemia, a mesma máscara, né? Será que não é importante fazer isso, né? Será que não é importante a gente se cuidar um pouquinho para a gente cuidar um do outro, né? Então, quando a gente começa a perceber essa ação em nossa vida, é Deus agindo em nós. Deus age em nós na maneira que a gente permite, né? Agora, como eu vou perceber Deus na natureza? Não é só nas coisas bonitas, né? Deus está em tudo, então tudo é Deus. Como entender a parte difícil da criação com Deus junto? É porque talvez é onde nós estejamos aprendendo mais a estar ali com Deus, né? É uma reflexão muito interessante essa, Geraldo. Dá para a gente ir muito longe na presença de Deus em nossas vidas. O objetivo é esse mesmo, né? Fazer assim, destacar, né? Nossa, que bacana ter esse caminho, né? Uhum. Muito bem. Dando sequência, Luiz, agora, no item 28, escreve Allan Kardec sobre a causa primária. Porém, sua essência íntima nos escapa. Kardec falando dessa causa primária, que a sua essência... Kardec falando dessa causa primária, ele diz, porém, sua essência íntima nos escapa. Entendeu? Nos escapa. Aí eu pergunto para você, Luiz, embora você já tenha respondido isso anteriormente, nós estamos evoluindo, hoje pensamos um pouquinho melhor do que pensamos antes. Será que nós já conseguimos entender um pouquinho dessa essência da causa primária? A gente sabe que não entende muito, mas entende pouco. Mas será que a gente já conseguiu entender um pouquinho? Por onde devemos caminhar para entender melhor a inteligência suprema? São duas perguntas. Se a gente já entendeu um pouquinho, e por onde a gente deve caminhar para, quem sabe, entender um pouco mais? Oh, Geraldo, normalmente, quando a gente quer entender alguma coisa, a gente vai na escola, né, onde está explicando aquilo. O mundo é a nossa escola. A gente passa a entender melhor quando a gente passa a agir em sintonia com isso. A gente, quando vive desatrelado disso, né? A semana passada eu falava da parábola do rico e do Lázaro. E ela foi contada 2000 anos atrás. E ela está se repetindo hoje. Você tem criaturas que estão aí explorando a humanidade para ficar mais rico e abandonando completamente o povo, a multidão. Acabamos de ler hoje. A multidão está desamparada. Imagina que tem pessoas que são responsáveis pela direção de nações, que o raciocínio principal delas é manter o povo ignorante, que é para dominar. Então, você observa, há 2000 anos que Jesus nos trouxe o seu evangelho, há 2000 anos que nós estamos indo nas missas, estamos frequentando as igrejas, estamos frequentando meios que falam da questão moral. Há 2000 anos que nós estamos vendo que depois de 70, 80 anos a gente morre. Não teve um cristão que conseguiu ficar mais do que isso. Todo mundo morre. É teu avô, todo mundo, nós estamos indo e voltando E a gente não aprendeu isso ainda. Então, com relação a essa compreensão, nós temos que entrar em linha. Não adianta querer entender sobre Deus, você, alguém estava comentando isso agora, numa pandemia. Porque na pandemia você está em pânico, você está deprimido, você está com a sua capacidade intelectual a zero. Há 22 anos nós estamos dizendo assim, procura estudar, procura ler, procura entender. A semana passada eu falava a respeito do falecimento da minha mãe. O conceito mudou, porque eu entendi, assimilei, e é isso mesmo, não tem como fugir. Nascimento é entrada, morte é saída, nada mais do que isso. Então, Geraldo, nós precisamos entrar na sintonia do Criador. E Jesus foi muito claro, foi muito claro. Olhos de ouvir e ouvidos de entender, né? É, olhos de ver, olhos de ver, de ouvir. De ouvir. Isso. Então, para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós precisamos compreender. Nós precisamos estudar. Espera um pouquinho. Ô, Geraldo, essa parte aqui eu não entendi. Qual é a tua interpretação sobre isso? Ah! O público não sabe, mas 7 horas da manhã eu estava ligando para o Geraldo. Porque eu imprimi o programa dele e entendi pela pergunta. Eu questionei, mas eu não tinha lido a Gênesis. Quando eu fui ler a Gênesis, eu disse, tá certo. Entende? Então, não existe mágica. Para entender, nós precisamos estudar. Nós precisamos. Você acabou de dizer dedução. A gente deduz depois de assimilar uma série de informações. Você não pode deduzir sem assimilar a informação. Assimilou, raciocinou, refletiu, deduziu. E a gente deduz sobre os elementos que a gente colocou para dentro de nós. Não adianta a gente deduzir sobre meia dúzia de conceitos que a gente leu em algum lugar. Você vê que a humanidade está tão fora do foco que aprendeu a leitura dinâmica. É uma leitura que é mais rápida ainda do que aquela que a gente normalmente fazia. Quando a gente precisa refletir mais sobre aquilo que examina, pregam que a gente tem que ser mais rápido no examinar. E qualquer coisa que a gente tenha estudado, a gente chega a uma conclusão. Você só vai fazer muito bem aquilo que você planejou de forma maravilhosa. E todas as empresas têm esse mesmo conceito. Demore 70% do tempo planejando para executar de uma forma quase perfeito. É isso aí, Geraldo. Eu fico muito orgulhoso do meu filho, que mora lá no Rio Grande do Sul. Ele faz uma brincadeira com um amigo dele, os dois gostam de ler. Eles fazem competição para ver quem mais lê. É uma coisa incomum hoje em dia. E ele ganhou a aposta porque no ano de 2020 ele leu 32 livros e o colega leu 31. Então, assim, é uma maneira de você entender. Se você não lê, você não vai entender. Então, é uma brincadeira extremamente saudável. E ler obras boas, não é qualquer livro, né? Essa é a maneira de entender. E deixa eu acrescentar uma coisa. A Sueli Calda Schubert escreveu um livro, Obsessão e Desobsessão. Fantástico. É um livro de 280 páginas, no máximo. Ela passa naquele livro 18 anos de experiência lidando com obsessão e desobsessão. Então, você assimila em 4, 5 dias o que uma criatura levou uma vida inteira para viver. Exatamente. Muito bem. Agora, o Alan, eu pergunto o seguinte, Alan. Já falamos aí que ainda não temos a capacidade de entender a essência divina. Mas a não compreensão, Alan, dessa essência divina justifica desacreditar de uma causa primária? E ainda dou sequência. Como que a fé pode fazer luz diante do inexplicável? Ah, tudo que a gente não compreende justifica, né? A pessoa que ela não se coloca à disposição de entender alguma coisa, ela pode, por essa coisa, desacreditar, né? Agora, a partir do momento que a gente se dá o trabalho de buscar a compreensão, né? Aí a compreensão naturalmente nos traz luz. Você acabou de dar o exemplo do seu filho. Graças a Deus, eu tenho o hábito da leitura, minha filha tem o hábito da leitura, o Luiz tem o hábito da leitura, o Geraldo tem o hábito da leitura. Então, não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, mas nós adquirimos um hábito da leitura. E a partir daí, a gente dá oportunidade do assunto passar pela nossa mente e a gente fazer a reflexão sobre aquele assunto. Então, a partir do momento que eu permito que o assunto, né, seja analisado por mim, eu passo a dar um crédito ou não a ele. A partir do momento que eu não busco compreender, é logicamente que eu posso naturalmente desacreditar numa causa primária, como eu posso acreditar sem a leitura. Quando eu me dedico a analisar essa possibilidade, essa causa, eu tenho muito mais chance de acreditar, né? É aquilo que eu vivo falando, né? Que distraídos nós vamos vivendo, né? Também vamos vivendo, né? A gente pode viver distraído ou a gente pode viver focado, né? Sim. São duas maneiras de viver. Então, se eu estou ali distraído, tocando a vida, a causa da existência de Deus ou não, eu não vou dar bola para isso. A partir do momento que eu tiro a distração, só a distração da minha mente, eu foco, né, em analisar as coisas, a causa primária começa a surgir de uma forma muito latente em minha vida, né? Como a fé pode fazer luz diante do inexplicável? A fé sem um estudo acurado, a fé sem uma análise crítica, a fé sem um estudo conjunto, é uma fé muitas vezes cega, é uma fé sem base. Então, da mesma forma que eu acredito, eu posso deixar de acreditar. A partir do momento que eu desenvolvo a fé raciocinada, eu desenvolvo uma fé que já é convicta. Eu desenvolvo a convicção sobre as coisas. Já não é mais uma questão de crer ou não crer, é uma questão de ter certeza. E a partir do momento que eu tenho certeza das coisas, a distração já não me envolve tão facilmente. Porque eu tenho certeza que se eu deixar o dia passar sem eu me preocupar em melhorar a mim mesmo e sem eu preocupar de ajudar o próximo, então aí o problema é maior. Porque eu, sabedor que sou das coisas, estou deixando de fazer. Aquilo vai ficar mais pesado. Eu vou ser mais cobrado pelo aquilo que eu sei do que aquilo que eu não sei. E com isso, muita gente acaba não querendo saber de nada, porque daí não se compromete com nada. Uma outra instituição, Alan, você deve conhecer, é escrita assim: a fé cega é filha da ignorância. Não lê nada, ele vai ter uma fé cega, né, focada. Por que sumiu minha imagem aqui? Eu não sei, viu, gente? Mas eu tenho fé que eu vou conseguir voltar a imagem, tá bom? A obsessão tecnológica. Eu vou contar uma coisa. Faça as suas preces, Ana. Mas estou por aqui. Pode fazer a pergunta que ele responde. A última pergunta que eu faço a você, Luiz, que é assim. Mais uma analogia utilizada por Kardec. Nada impede que se admita, pelo princípio de soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal que irradia, sem cessar, inundando o universo com seus eflúvios, tal como o sol faz com a sua luz. A pergunta que eu faço a você, essa foi uma frase de Kardec. Onde está esse foco que irradia luz e inteligência pelo universo? Esse foco, ele é fixo ou ele está disseminado pelo universo? Ô, Geraldo, sobre esse conceito aí, essa semana retrasada, eu li um conceito do Herculano Pires, sim, que ele nos remete a uma frase do Descartes. Ele diz que retirar Deus do universo é a mesma coisa que tirar o Sol do sistema solar. Nossa Senhora. Imagina um sistema solar sem o Sol, tira tudo. Morreu. Acaba. Não existe. Né? Então, isso que você está me perguntando, a gente pode dizer a forma como a gente sente. Né? Isso é uma sensação. Então, a gente sente, e tudo que a gente lê nos remete para isso, que Deus está em nós, quando nós estamos em Deus. Nossa, existe uma frase que todo mundo repete, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase é assim uma alavanca que eu diria que remove qualquer peso, mas nós temos que refletir sobre ela. É uma preposição, né? Se if, né? Se. Então, existe aí uma condicional. Deus é por nós? Não é uma escolha que Deus faça. É uma decisão nossa. Deus é por nós quando eu me submeto às suas leis. E não se trata de fazer como as igrejas fazem, uma profissão de fé. Não, eu acredito em Deus. Não. Nós não vamos, nós podemos, eu posso enganar o Geraldo, posso enganar o Alan, posso enganar a porção de gente, mas não engana a Deus. Então, eu tenho que estar com Deus seguindo e obedecendo às suas leis. Não adianta eu falar que estou e ficar dando pontapé nos outros diariamente. E também não preciso falar que estou. Pelas minhas ações, eu sou identificado. Reconhecido como tal. Exatamente. E a doutrina espírita nos explica disso de uma forma muito nítida. Eu repito muito aqui aquela história lá que... Ai, que saudade da Maria, né? É que os espíritos nos conduzem para atendermos o necessitado através da imagem. Então, eu vou sentir saudade da Maria como um veículo para poder ajudar a Maria. Porque se na hora de ajudar eu tiro o pé fora, estou fora. Os espíritos contam com aqueles que eles sabem que podem contar. E quem é que eles podem contar? Boa vontade, benevolência, gente que está afim de trabalhar. Gente que recebe um input e dá uma ação. O Alan estava comentando que o universo podia ser uma maravilha se nós compreendêssemos e procurássemos agir de acordo com isso. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Agora o Alan, do espaço onde ele se encontra... Eu espero que ele faça uma comunicação entre nós aí. Posso fazer a pergunta, Alan? Estou aqui. Já. Pergunta para o espírito, Alan. Alan, então, se concentre para se comunicar. Eu vou fazer a última pergunta do programa a você. Existe um poeta brasileiro, que é o Castro Alves, é um dos maiores poetas da nossa história. E Castro Alves, vendo o sofrimento dos escravos, ele compôs um poema, o chamado poema Vozes d'África, onde na primeira estrofe do poema, ele fala assim, eu vou declamar essa primeira estrofe dele. Onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçados nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Então ele faz uma súplica diante da dor imensa do povo africano na escravidão. E você, Alan, no conhecimento que você já tem agora, o que você responderia a Castro Alves? Eu responderia com o uso de uma outra poesia, já que é de poeta para poeta, eu utilizaria a mensagem fraterna de Alta de Souza. Eu falaria para ele assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Fantástico. Então, a maior capela, Geraldo, está no nosso coração, meu querido. É lá que está Deus, está dentro do nosso coração. Quando a gente reza, muitas vezes a gente espera que Deus apareça na nossa frente, ou apareça um espírito protetor, ou alguém qualquer que vem ali ao nosso encontro e resolva a nossa vida. Mas a maior presença de Deus é no nosso coração. É a gente deixar o coraçãozinho ser morada de Deus. É lá que Deus deve habitar. É dentro do nosso coraçãozinho. E Alta de Souza, sabedora disso, responde a Castro Alves, conversa de dois poetas, um clamando a Deus, outro mostrando que Deus está dentro do nosso coração. Fantástica resposta, Alan. Fechamos com chave de ouro. 11:03, o tempo passa na nossa dimensão. Luiz, temos que encerrar o programa, Luiz. Infelizmente, temos que encerrar. Quais são suas últimas palavras? Diante desse alerta da Alta de Souza, eu relembraria o próprio Castro Alves. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é chuva que faz a germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, ele que se dedique à África para educar aquele povo. Excelente. Alan, embora do espaço onde você se encontra, nos deu a mensagem como última palavra. Aqui a comunicação espaço espiritual. Não, é que eu entendi que é o seguinte, a minha internet deve estar ruinzinha agora. E daí o próprio programa, ele tira a imagem para ficar podendo continuar a conversa. Então, desse espaço sideral, do além ou do aquém, sei lá onde estou, desejo a todos um ótimo domingo e que a gente possa sempre fazer luz. Hoje nós chegamos a ter 92 pessoas online. Muito bacana. É um número que eu agradeço enormemente, que a gente possa ter um domingo maravilhoso, com muito amor no nosso coração. Um ótimo domingo a todos e até domingo que vem, meus queridos. Excelente, muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês que nos ouviram. Continue nos assistir, divulgue essa ideia e vamos trocar sempre informações para todos nós crescermos. E é dessa maneira